Curso Livre Caipira Tech Lab. Oiê, eu sou Cintia Mendonça e este é o podcast do curso Caipira Tech Lab. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Estamos em novembro de 2021 e nessa segunda edição do curso temos uma programação formativa organizada em 4 módulos: Construção Social de Mercados, Agricultura e Mudanças Climáticas, Agroecologia e Finanças, Arte e Comunicação. Nesse episódio, iremos ouvir a primeira aula do módulo 4, Arte e Comunicação. Nela, o artista André Sandoval vai nos apresentar como fazer e usar carimbos, essa técnica tão antiga e bonita que pode ser feita a partir de materiais naturais, da roça e da floresta, como talos de bananeira, couve ou taioba. Olha, talvez vocês sintam a necessidade de acompanhar a fala do nosso convidado acessando as imagens das quais ele faz referência. Nesse caso, vocês poderão acessar o material aqui mesmo no nosso site. Então aproveitem! Boa aula para vocês! A ideia é falar disso, né? A primeira coisa é a tinta. A tinta é feita desses dois elementos, o pigmento e a goma. Então o pigmento, ele na verdade pode ser uma matéria orgânica, né? Feito de uma coisa natural, digamos assim, com carbono. Então temos frutas, por exemplo, o urucum, né? O jenipapo e a cúrcuma, que isso é jenipapo, que eu estava aqui desenhando. Isso é a cúrcuma. Então, esses são pigmentos, a curcumina, que é a da cúrcuma, a bichina, que é a do urucum, e a genipina são os pigmentos que a gente encontra nesses frutos e podem servir para a gente fazer uma tinta. Então, pigmento e goma. O nanquim, no caso, ele não é feito com essa base tão vegetal como a gente chama de corante, esse corante, né, que é extraído. Mas ele é mais perto da terra. Então a terra também funciona como um pigmento que você pode, se fizer uma coisa bem miudinha, ele, né, no pilão bem fininho, você consegue preparar um pigmento. Mas o pigmento do nanquim, que é esse que vocês receberam, que é uma tinta tradicional oriental, ela é feita de fuligem. Então a fuligem é uma coisa que vocês também conhecem certamente. Pode ser encontrada em vários lugares. Ela é feita de uma madeira queimada, né? Um pneu queimado. A gente consegue fuligem de vários jeitos. Um jeito de fazer assim, de conseguir, se vocês tiverem uma lamparina, por exemplo, com óleo queimado, vocês podem usar aqui, por exemplo, um porta-café, uma coisa de fazer café grande, se alguém tiver, a lamparina embaixo e um pratinho virado de cabeça para baixo, acender e ele vai acumular o pigmento, né, dentro desse pratinho. Esses desenhos eu que fiz. Esses desenhos são feitos para a aula de vocês. Essa lamparina, por exemplo, é uma latinha de óleo, né? Não sei se vocês estão vendo. Tem aqui e você também pode pôr um pouco. E ela deixa uma fuligem por baixo, por dentro, né, da latinha. Então isso é o pigmento que a gente vai usar. Isso foi uma viagem que eu fiz para o Japão, uma foto que eu tirei de um lugar que se dedica a fabricar essa tinta, que é uma tinta então preparada de um óleo vegetal, do qual é posto um paviozinho, que aqui dá para ver, e um prato por cima. São duas salas, é muito bonito, muito antigo, tem mais de 2000 anos. São potes de óleo, desse óleo vegetal, com um paviozinho e fica queimando e é recolhido essa fuligem durante, né, sei lá, com uma certa frequência, que eu não sei dizer. Isso aqui é um outro sistema, que vocês percebem aqui tem uma tigela e tem essa forma com uma espécie de um bambu, né, amarrado e tal, e você consegue também ir recolhendo, e aqui fica o óleo queimando. Então isso é o que eu estava contando para vocês da tigela, o pigmento, no caso a fuligem, sendo tirada com um pincelzinho, né? Mas ela também pode ser preparada numa panela. Então, se vocês tiverem uns pauzinhos secos e bem sequinhos, assim, você põe numa panela de ferro com tampa, ela vai produzir um lápis preto, que a gente chama lápis carvão, e ele funciona muito bem para desenho. Só que ele tem que ficar tampado. Esse sistema de queima chama pirólise, que a gente ver, né? Uma queima do carbono com calor e sem oxigênio. Então ele fica fechado, o carvão queima e fica preto, ele não fica branco, né? Que é aquela, não vira cinza. E aqui, por exemplo, tem muita quantidade. Eu, se vocês tiverem uma coisa menor também, tipo umas latinhas... Não pode ser de alumínio, porque o alumínio derrete, né? Tem que ser uma... Ou vira papel, tem que ser ferro. Uma panela pequena, bem pequenininha, dá para fazer a fuligem, digamos, no caso, um carvãozinho vegetal, né? A outra etapa difícil disso é você moer, né? Eu no caso... Eu adoraria poder mandar, se meu sonho era mandar um pilãozinho para cada uma de vocês, porque isso é muito útil para fazer a tinta, que é ter essa forma bem fininha, mas muito fininha mesmo, de um pó assim, mais fino que farinha, né? Que um amido, que maisena, não sei, uma coisa muito fina, que você tem que conseguir para que ele se misture com a goma, né? No caso, que é o nossa segunda parte da tinta, porque por enquanto a gente está falando só do pigmento. Então, o pratinho, né? Com isso, a fuligem. Aqui tem um limão, o que eu vou usar? O que eu ia dizer, que eu acho que eu ia adorar também um dia, se a gente pudesse conversar, é sobre sabão, falando em cinzas e carvão, que eu acho que também ia ser uma coisa linda de fazer, não sei, provavelmente vocês devem ter essa experiência do sabão também, que pode ser muito, muito, muito rico trabalhar. Fuligem também pode ser, né, tirada de um pneu. Goma. A goma que se usa nas aquarelas, nos guaches, nas tintas que a gente vê por aí, é uma goma que chama goma arábica. A goma arábica é uma resina de uma árvore, que é a Acácia senegal. É uma planta de origem, uma arvorezinha, um arbusto de origem africana, né? Mas eu acho, suspeito que a gente consiga alguma coisa similar aqui. A goma, por exemplo, a goma do cajueiro, por exemplo, eu estava até dando uma olhada, mas ela não é solúvel em água. A graça dessa resina é que ela vira pó e ela se mistura muito bem com o pigmento e com a água. Então ela vira uma tintinha. Então isso que é a graça da goma arábica chamada, que é extraída então da Acácia senegal, que é essa planta. Ó, reparem nas sementes, né? A semente dela, o fruto dela, né? Com a semente e a florzinha, que é essa coisa comprida. Parece uma coisa muito familiar para a gente, eu acho. Inclusive tem esses espinhos. E essa tem uma vagem meio quebradiça, assim. Não é quebradiça, mas com nervuras, eu acho. Ó, umas nervurinhas. E tem esses pomponzinhos, né? Mas é um cacho de pomponzinhos, não é? Porque tem umas acácias que são os pomponzinhos isolados, não é essa, né? A goma. Então, a goma, que é a outra parte da tinta... Ah, bom, a goma... Não, isso a gente estava falando. A goma também pode ser feita com mandioca. Em vez de... Se você não tiverem... Se vocês não tiverem essa coisa da acácia, né, que é difícil de encontrar, a goma da mandioca dá muito certo. Eu cheguei a fazer tintas assim e ela, claro, não tem a mesma... plasticidade, ela não estica assim gostoso, que nem a... não tão solúvel, mas ela tem boa plasticidade, que ela estica mesmo, né, na folha. E isso a gente consegue também com um pouquinho, não sei se vocês usam isso, depois eu quero saber, ou é o limão. Por favor, vão anotando as coisas que vocês tiverem dúvida para me perguntar, mas e também me colaborar comigo, porque eu quero receitas também. E o limão, ele ajuda nesse negócio da goma, para abrir a tinta, né? Para deixar ela mais líquida, mas ela também mais aberta, assim. Outro jeito de fazer tinta com pigmento é usar a gema do ovo. A gema do ovo, ela produz um tipo de tinta que é muito, muito usada, que é a têmpera, chamada têmpera. Ela é basicamente o pigmento com gema de ovo. Então, tem um jeito que você pode até fazer, que aí... passando a gema de uma mão para outra, meio se livrando da clara, né? E secando a mão com um papel e tal, e aí passa para uma mão, seca com um papel ou com um pano, aí passa para essa mão que secou, passa para outra, e a gema vai ficando bem só ela, e depois você consegue até segurar a gema, né, pela pelinha, e aí você estoura ela e ela quebra num pilãozinho que você possa misturar com o pigmento. A tinta, voltando um pouquinho, porque eu acho muito bonita a tinta japonesa, o nanquim, que é esse que a gente está falando, que vocês, na verdade, receberam o nanquim diluído. Mas o nanquim que é preparado no Japão, ele é feito em barra, como um sabão. Só que ele é pura cinza, pura fuligem misturada com resina e alguns outros aditivos, acho que tem um pouco também de goma de pele de bicho, pele de vaca. Cada uma tem uma função, assim, de deixar a coisa bem... A tinta bem gostosinha, assim, tipo um leitinho, né? Então, um pouco de água. Então, você usa esse pigmento em forma de tablete e você pode, fazer... Tem uns pratinhos especiais que você rala ele, mistura com água e fica muito tempo preparando ele, misturando nesse sistema aqui. Isso é um tablete de tinta nanquim, né? E ele é ralado aqui muito fino, né? É um ralador muito fininho, porque você precisa dessa tinta fininha e ele vai escorrendo para cá. E daí você pega a tinta aqui. Isso aqui é a fábrica que eu visitei no Japão, onde se fabrica esse tablete. São as prensinhas, né, para você colocar. E depois você deixa secando assim em tranças, tipo alho. E a coisa ficou muito específica, porque lá você, no Japão, você pode encontrar tabletes dos mais variados formatos, em formas de bichos. Eu mesmo tenho um de formato de cigarra. E eles são decorados com relevos, né, com essas formas, são tipo uns bolinhos duros, assim, que você... E esse aqui é a bandejinha, que você dilui a tinta aqui, e aqui você rala aqui e põe um pouquinho de água, né, e fica assim com a tinta. Fabricação na China, limpando, ele tem um processo de secagem lento, deixa primeiro um jornal, depois fica dentro de uma caixa com cinzas... Depois tem um processo bem longo de vários dias até esse tablete ficar num ponto estável, né? Bom, então a tinta é isso. É a goma com o pigmento, né? E ele tem as mais variadas formas de se espalhar pelo papel. Isso é um caderno meu com alguns testes que são... de diferentes receitas, que eu vou falar rapidamente, porque como o curso é rápido. Então você pode ter fuligem com goma arábica, terra com goma arábica, fuligem com leite de mamão, fuligem com leite de pinhão bravo, fuligem com amido de mandioca, com ovo, jenipapo verde com a fuligem, jenipapo verde com leite, que já dá uma coisinha azul, urucum puro com algum... feito tipo um colorau também, às vezes dá certo, às vezes ele puro mesmo já funciona com umas gotinhas de óleo, já vira uma tinta assim boa. E a cúrcuma, que é praticamente um lápis, dependendo de como você aponta a raiz e você quiser riscar, enfim, também dá. Outras coisas que podem ser úteis nesse processo de vocês prepararem as suas próprias tintas é o óleo de cravo para conservar o ovo, que se começa a estragar, né? Ou de limão, enfim, pode pôr outros óleos para dar uma durabilidade maior para a tinta. E cogumelos, tem alguns cogumelos que também são úteis para tinta. Eu posso depois, se vocês se interessarem, há um cogumelo que a forma de dispersão dele é virar água. E ele é preto. Então, ele, em vez dele se espalhar, né, com os esporos, assim como ele faz, soltando aquela nuvenzinha, ele não. Ele desmancha num determinado momento, ele derrete e vira um líquido. E esse líquido é escuro e é muito bom para tinta. Eu só não tenho agora o nome dele para passar. Isso é uma tinta, né, com goma de mandioca. Isso também, mas com bastante carvão, explicando um pouco os processos. Isso são vários testes, então acho que isso, a graça é testar. Eu sou meio assim, sem graça de fazer meus testes, que eu gosto só de fazer essa linha simples e olhar para a tinta assim. Mas, enfim, cada um pode testar do jeito que achar melhor. Carimbos. Então, esse é um projeto com carimbos, é uma sanfoninha feito com carimbos bem pequenos, assim, menos de 1 centímetro cada um, de várias coisas. Chama periferia. Então tem aqui, por exemplo, as coabs e as pichações, né? Os prédios de coab, um estacionamento, uma chuva. E são feitos com carimbo de borracha. A minha coab é 3 borrachas emendadas. Isso aqui é de uma pessoa, é um grupo de pessoas de uma manifestação. Aqui os carros do trânsito. Aqui é um outro tipo de carimbo que eu uso já combinado, porque assim, às vezes me pedem para fazer trabalhos com ladrilho, com azulejo. Então eu faço um carimbo do ladrilho ou do azulejo, e aí eu estudo as composições entre eles para que eles produzam formas que eu fico lá estudando. Então eu até tenho um papel já planejado, e aí eu faço os carimbinhos estudando os ladrilhos, a posição dos ladrilhos. Então isso, por exemplo, é um mural com até do urucum, assim, meio uns frutinhos, uma frutas, né? E ele é grande, aqui tem 3 metros e aqui tem 8 de comprimento. Isso não deu certo, é um tipo um gafanhoto que eu tentei fazer. Achei ele meio monstruoso. Abandonei. Depois eu fiz esse aqui, ó. Isso depois eu passo para o computador e mando o projeto depois para a empresa produzir os ladrilhos a partir dos meus Então, aqui dá para ver um pouco. Então tem esse aqui, né? Tem o de bola, tem esse que é um zigue-zague. Então tem aqui esse pedaço que é meio com um que é liso, um que é metade. Então são formas muito básicas, que tem tipo um peitinho. Isso é uma pessoa, tentei fazer uma pessoa deitada assim, meio mapa. Mas são quase que as mesmas peças. Eu desenhei, acho que foram 16 módulos diferentes. E depois fiz esse ladrilho. O ladrilho, um azulejo, né? Um de cada carimbo. Então, cada carimbada corresponde a uma posição do azulejo. Isso é uma escola no Mato Grosso, da Fundação Bradesco. Eles são moradias de estudantis. E as moradias têm uma parte que é uma espécie de um banheiro, sei lá, que fica sem uma parte sem janela. E aí, nesse lugar, eles resolveram fazer esse mural. Foram 23 murais diferentes. Já esse é uma fábrica de... São carimbos de madeira para tecido. E de uma fábrica de tecidos que comprou esse material de uma antiga estamparia inglesa e recebeu esse acervo. E são para impressão de tecido. Então tem esses aqui mais antigos, olha, com uma espécie de uma mariposa, né? São de madeira, né? Topo de madeira, né? Tipo uma gravura. E aí eu visitei esse acervo e ele pediu uma demonstração lá, é um museu, né? Um museuzinho de gravura especializado em estamparia inglesa tradicional, né? E eles têm esses acervos e pedi para ele me mostrar. Então essas são as peças, cada uma de uma cor, né? Então esse é o vermelho, depois imprime o preto e vai formando a figura. Isso aqui é a origem da chita. No começo, a chita, o tecido de flores lá, ele é feito nesse sistema. Antes dele passar para a impressão de rotogravura, que é cilíndrica, era feita dessa forma. E ele é totalmente encaixável. Vocês reparem que aqui encaixa aqui e aqui encaixa aqui, né? Então, e aqui eles preparam uma espécie de uma almofada gigante, assim, de carimbo e faz a prova de impressão. Esses são carimbos de tortillas mexicanas feitas com milho. Eu achei esses são de internet. Isso aqui é o milho, olha, deve ser alguma coisa além do milho que dá o pigmento, tem alguma coisa que dá uma certa consistência, porque ele passa o próprio milho com essa tinta, né, em cima desse carimbo, e daí ele carimba a tortilha. É um milho roxo que tem muito pigmento, basta, como está mostrando aí, espalhar a cor. Então acho que isso tem uma graça, assim, é muito bonito, né? Tem inclusive essas tortilhas coloridas, ó, o pratinho com o milho lá, ó. Isso eu achei na internet. Esse aqui é um outro trabalho meu, já com essa coleção de carimbos. É uma outra coisa, feito com carimbos de coleção de impressão, assim, de jornal, na verdade. E eles têm uma retícula muito forte, que esses desenhos, assim, né? Então, uma das características, digamos, que o carimbo dá, como vocês estavam vendo nos tecidos, é a multiplicidade, ele multiplica, né? É uma coisa que é boa para coisas múltiplas. Tudo que você precisa representar assim, que tem muito, o carimbo faz bem. Então, é explorar essa linguagem. Então, mas você não precisa usar ele inteiro. Então, eu tenho esses papeizinhos que eu uso para fazer máscaras. Então, quando eu carimbo uma coisa como esse coração, isso é um desenho meu. Se você quiser proteger um pedaço, você carimba metade de uma roda, metade de um coração, metade de uma lâmpada, e vai fazendo essa composição. Esse carimbo original era uma moça segurando um guarda-chuva, eu só carimbei a mão dela, protegi com um papel e fui fazendo assim. Então, essas composições são construídas com esse... Então, depois eu faço essas colagens, né? Vou misturando. Então, o carimbo tem... Além de ser múltiplo, ele pode funcionar como apagamento. Então, ele pode apagar coisas, né? Que é muito bonito isso. Isso já é de um certo sentido, tem um lado já um pouco simbólico, né? Porque o carimbo, ele é a imagem, mas ele também pode apagar, né? E ele tem essa graça de compor. Então isso aqui é uma coisa que eu fiz também, misturando um coração com armas e uma dentadura, e fiquei fazendo. Tem isso do escorregamento, então você pode puxar o carimbo também. Isso é um outro exemplo de composição. Isso aqui é a lateral do carimbo, essas linhas assim, olha, é lateral. Não é a figura do carimbo, mas a lateral da madeirinha. Então você pode usar madeirinha, isso é tampa de refrigerante, isso é, enfim, qualquer coisa. Então eu costumo misturar, assim, isso são carimbos tipográficos, e eu vou misturando diferentes bases, né, para montar um desenho. Esses são de numéricos, né, de data, de coisas, para numerar coisas. Aí, como a coleção já tem muitos anos, e as pessoas sabem que eu gosto, elas vão me dando e eu vou usando. Então aí tem essa parte que é o carimbo simbólico, né, que eu comecei a tentar estudar. Então eu achava que o carimbo tinha um lado muito fácil, assim, né? Você pega, carimba, objeto fácil, que são meus estudos de um livro que eu fiz sobre o assunto. Então, por exemplo, você pode ter carimbos como, por exemplo, um beijo, né? Carimbada de uma boca. É um carimbo super simples. Ou um carimbo como se fazia lá nas cavernas, que era carimbar com a mão. Então você passa tinta na mão e carimba. Ou os carimbos akan, que são carimbos muito tradicionais, usados na pintura em tecidos... são tecidos de algodão, né? E tem também um pente, também se usam alguns tipos de pente. E se pode... E esses têm símbolos muito fortes, né? Cada um desses são os adinkras, né? É um nome específico que se usa. Eles são feitos de casca de cabaça e com essas madeirinhas e um pano e tal. E você grava o carimbo e consegue fazer figuras assim muito... com uma forte carga simbólica, né? Que remetem a histórias tradicionais desses povos da região de Angola, né? Por ali, e que tem histórias, inclusive, né, com cada um. Então, às vezes, esse tem uma relação com a inteligência, esse tem a ver com uma questão de rever suas histórias ancestrais, antigas. E, então, esses carimbos funcionam como uma linguagem mesmo que você pode se comunicar com ela. Né? Cada uma tem uma relação, né? um dizer, inclusive, né? Dizeres que cada um tem. Então não é só uma figurinha assim. São assim coisa mais maravilhosa do mundo. Eu acho esses carimbos akans. Mas eu estudando isso, a digital é uma outra forma, né? É um carimbo talvez o mais básico. Esses daqui são carimbos de cerâmica pré-colombinos, né? Antes dos espanhóis chegarem na América, esse povo que chama Mantenha, da região do Equador, produz esse tipo de carimbo cerâmico para tecido. E eles, alguns são cilíndricos. Esse aqui, ó, esses aqui são cilíndricos, são tipo, né, um rolete, né, que você pode carimbar. Mas não consegui encontrar essas figuras estampadas. Né? Não sei, porque como são muito antigos, tem, né, são de mais, tem 1000 anos, talvez, então não sei, nesse caso não achei o registro desses carimbos carimbados. Isso é uma estrela do mar, provavelmente. E temos os carimbos indígenas também, que tem um sistema muito particular também, como os povos akan têm uma forma de carimbar e de fazer registros. Então, o corpo pintado, a pintura corporal indígena, ela é toda assim, com uma série de símbolos, e se faz determinados tipos de pintura para determinadas festas, para determinadas atividades de uma aldeia. E esses carimbos inspirados muitas vezes, são formas muito simplificadas simplificadas ou sintetizadas, né? que representam uma casca de tartaruga, o caminho da formiga, como a gente estava falando, ou o caminho, enfim, tem um milhão de tipos de... E cada um também tem uma simbologia e comunica, né, alguma coisa nisso. Esses são os carimbos com a casca do jenipapo, inclusive, com a tinta do jenipapo, se usa, provavelmente, eu acho, né? Aqui eu trouxe para vocês, você faz uns cortezinhos assim, porque esse miolinho do jenipapo sai, e você tem isso aqui, então você pode fazer esse carimbo com tinta de jenipapo. Mas a gente tem carimbos um pouco mais dramáticos também. Bom, todos são dramáticos, mas todos os carimbos são muito fortes, né? Mas há, por exemplo, os carimbos da Verônica, né? Da Santa Verônica, que é o carimbo que leva a imagem do rosto de Jesus, né? Que é a tradicional, também muito forte, né? Para a cultura cristã. Como uma prova, né, de existência e também como uma forma de evangelização. Tem uma força muito grande, né, essas imagens para comunicar toda uma linha, né, de pensamento, né, religioso e tal. Então eu acho que esse é um deles muito famoso. O sudário também são carimbos muito importantes. E nesse também tem a lua, por exemplo, que também considero um carimbo assim. que é a pegada na Lua, que também é uma referência muito forte de demonstração de poder dos Estados Unidos, né, em relação ao mundo, né, como a pessoa, né, esse país, essa potência que chegou na Lua e carimbou a Lua, tirou foto e trouxe, né? Então essa é uma demonstração de poder louca, né? Isso foi em 69, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos contra a Rússia, né? Eu não acredito que ele tenha realmente sido a Lua. Pois é, mas há uma imagem, mas mesmo que não tenha ido, há uma construção ao redor dessa imagem. Então acho que, e não deixa de ser um carimbo. Então acho que é uma, a imagem do carimbo é muito importante, né? Você vê que ela é uma ela rebate muito, né? São figuras importantes. São Tomé também é uma outra coisa muito forte. Vocês talvez tenham mais conhecimento que eu sobre essa figura de São Tomé e a pegada dele, né? Então eu acho que são elementos muito, muito que comunicam muita coisa, né? E sempre há um debate, né, em cima, né? Os carimbos e as imagens no final, elas estão sempre negociando posições de poder, né, desde a colonização na América, ou a chegada à Lua, ou a religião, ou mesmo dizer, olha, você entra nesse país, você não entra, e carimba o seu passaporte. Então, eu achava que o carimbo tinha essa característica de ser uma coisa que ele em si era uma coisa muito forte, mas depois percebi que o que era forte era o que estava por trás dele, né, na verdade. Então, há sempre isso que eu achei legal, eu que descobri esse jogo de poder mesmo, esse jogo político das imagens, né, que eu acho que é bonito de perceber no carimbo. Então, eu acho que um dos principais é a própria palavra carimbo, porque o carimbo é uma palavra de origem banto, africana. Então ela quer dizer, kirimbo, quer dizer pequena marca. E é uma palavra que ela se resistiu, né? Ou ela se juntou com a língua portuguesa e de uma forma, não sei, como um decalque, né? Como uma resistência na língua. Então, vocês imaginem as pessoas, né, sendo escravizadas e chegando com as suas próprias línguas, né? O Kikongo, o Ambundo, são uma das línguas do Banto, né? E chegar no Brasil tendo de achar não ter outra forma que não falar português, né? E essa língua outra se marcando nessa coisa que a gente chama de português brasileiro. Então, essa língua, ela é cheia dessas figuras, né? Então, como a palavra moleque, tem tantas, né? E carimbo é uma delas. Então, achei bonito assim, procurar os símbolos, as imagens que vêm da palavra carimbo, né? Então, por exemplo, carimbo para mim, rimbo, indimbo, jimbo, djembe, djunjum, são todas palavras do ambundo que tem cada um símbolo e de alguma forma se aproxima da palavra carimbo. Então, por exemplo, djunjum é um tipo de tambor, djembe é um tipo de tambor também, kigungun é eco, que também tem uma coisa da repetição, ndimbo é um tipo de uma forma de dinheiro, que tem tudo a ver com carimbo, e irimbo é marca. Então, e como tem essa coisa muito sonora, a palavra, a língua tonal, né, banto, então ela foi marcando o português de um jeito muito... Então fica quirimbo, também tem um som assim, quirimbo do português de Portugal, né, quirimbo, carimbo, carimbo, que é esse A que vai abrindo para o lado de cá, né, Então há um movimento da língua, assim, né? Que vem desde o, sei lá, dessa mistureba de coisas aqui, né? Quindimbo até carimbo. Bueno, esse é o que eu tinha para falar de carimbo. E agora eu vou explicar o exercício. Então, assim, eu pensei o seguinte: material básico, um prato para sujar, esse nanquim que vocês vão receber, ou uma tinta que vocês animarem de fabricar, talos de coisas tipo bananeira, taioba, plantas, né? Outras que vocês acharem bonito. Eu aqui fiz com bananeira, um pano para limpar, papel e gravetos. Esses gravetos para riscar, eu pensei que a gente não precisava usar lápis, nem pincel. Podia usar, explorar texturas que essas coisas que a gente tem, madeirinhas, e a gente pode apontar esses lápis, essas madeiras, de preferência algumas mais macias, são melhores para fazer uma ponta seca, né? Chama ponta seca. E um espaço. Esse espaço de desenho, de carimbo, pode ser qualquer coisa, contanto que você realmente abra um lugar para você poder fazer, né? Fora, longe do computador, né? Arrumado, um lugar que você se sinta bem com esse material. Eu sou canhoto, gosto dos gravetos do meu lado esquerdo, então realmente arruma esse lugar para ficar gostoso, para você gastar uma hora, sei lá, uma hora e meia desenhando. Então é isso. Aqui eu continuo com as minhas referências. Eu não tenho nada para pedir, assim, a não ser reunir isso e explorar esses materiais abertamente. E isso aqui, por exemplo, eu trouxe uma pintura corporal indígena. Não vou saber, talvez é caiapó, não me lembro agora. Também uma coisa um pouco carimbada, tá vendo? Algum rolinho de alguma coisa que vai assim. Eu ia pedir também se vocês não paravam para ver coisas que se repetem, então, né, no seu dia a dia, para a partir delas explorar um carimbo. Então, vocês podem perceber, de repente você consegue fazer um carimbo dessa partezinha aqui, e ela vai te dar a casca de árvore. Ou faz três, né? Ou vira, faz esse para um lado, vira o carimbo para o outro lado, vai te dar um tipo de um nozinho. Então, queria deixar isso assim para a gente explorar o carimbo. Claro que tem esse uso muito prático, que é uma marca, uma coisa assim, mas como a gente está, vocês inclusive, tem esse olho para as plantas, acho que vale a pena tentar achar essas pequenas figuras que há na natureza, né? Mesmo uma folha, sabe? Você pode fazer um carimbo de folha e dessa folha fazer um galinho, né? Aqui. Então, esse é o talo da bananeira. Ele é cortado assim de topo e esse é cortado longitudinalmente, né? Que é esse aqui. E só a folha quando está pequena, né? Porque você, digamos, isso é o talo mesmo, né? Depois essa partezinha aqui cresce, né? Conforme você pega a folha mais para cima, isso aqui fica enorme, né? E isso fica aqui estruturando. Então, mas isso tem essa graça desses alvéolos, né? Também que se formam dentro da, que é uma coisa linda. Aí eu achei esse carimbo aqui de tecido, por exemplo, poderia ser uma estampa de tecido linda, com a tinta de angico manjolo, a gente estava feito. Aqui eu também pode ser um exercício interessante, que é redesenhar a carimbada. Então, em vez de você desenhar a coisa lá, que é mais difícil, pode se carimbar e desenhar a carimbada. Então, esse é um desenho com um nanquim, com pincel, no caso, mas entendendo como se organizam os alvéolos. Então, eu reparei que eles crescem assim. Isso é... Eu usei pinhão bravo, tá aqui pinhão bravo, porque eu usei pinhão bravo para fazer um leite, mas ele é um pouco perigoso, né? Ele é muito pro olho, pra pele. É difícil, se vocês forem trabalhar com isso. Não é muito recomendado, mas dá certo, ele fixa bem a tinta. Resina, seria a resina, né? Ocuparia o papel da resina. Isso são desenhos mais como se fosse um desenho técnico, que é engraçado também de fazer, se, como que entendendo a lógica do, da peça. Aqui eu não sei o que, que é isso. Isso é um carimbo de uns docinhos japoneses muito bons que tem na Liberdade. Mas é mais uma forma, né? E esses eram os jardins que eu queria mostrar, que a gente tinha que fazer um jardim artístico, né? O Jardim das Artes, aí sei lá como é que a gente vai dar. Tem que dar um nome bom, porque não é muito bom essa Roça das Artes, não é muito bom. Tinha que ser uma coisa mais legal. Esses são campos de plantação no Peru. E são lindos, tem essa muretinha de pedra, né? Coisa super bonita. São roças indígenas também. Não sei dizer onde exatamente aqui está a aldeia. E tem essa coisa bonita de ir trocando, né? De posição. Esse é o arbusto da Acácia Senegal. A cúrcuma, o jenipapo, maravilhoso, e o urucum. E é isso. Obrigado por tudo, foi um prazer trocar com vocês. Espero que a gente se encontre numa próxima aí, ao vivo. caipiratechlab.silo.org.br